துவேஷத்தில் அதை நியாயமாக எடுத்துக்கொள்வாங்க. Parede 2223, ponto espera pronto. Passeio 2223, autorizado aliás, 4.0, vento no 60 graus, 5 nós. A linha e decola, passarido 2223. 1372, decola 30, chame o controle agora, frequência no 20, decimal 80, verdade. Grato, bom dia. 2220, pode ingressar para a sala. R0, 150, 62, 1020, decola de cruzado. Cuca, número de voo 370. Cuca 370, 372. Voo 372, após 2010, voo Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, voo 372. Controle 2220. Sim, o controle 1220, passando 2220, decolamos 32, meu velho. Obrigado, bom domingo. Controle Brasília, Control, perdão, controle Salvador, passageiro 2220. Passageiro 2223, contato radar no local, já autorizado subida para o MVM, 80 sem restrições, após 2000, via Alfa. E após 2000, direto a Alfa, 2223. Pode esperar o gol 095, pronto para decolar. Este voo 095, estamos agora para o LR manter. Autoridade ingresso da linha, eu mantei na 0095. Número 372, chama o centro de 6, chama o número de meia decimal 85, alterna meia número 5 decimal 45. Número 372, contra 1? 1-2-6-8-5-2-5-4-5, graça, bom dia. Após a decolagem, mantém a reta da decolagem até cruzar 3 mil pés. Altíssimo 020, vento 180 graus, 62 de nós, decolagem para cruzar. Ótimo, a gente está decolagem, vamos para a próxima 3 mil pés, bora, 0. Confirma 2226. Informa a razão de subida. Mil pés agora, cruzando, vai cruzar o 095. Fica com a razão máxima para o nível nesse lugar. Ok, vai manter a máxima para o 902226. 5, decola 238, chama controle 1, 20, décima 8, 0. 120, 0. Salvador, bom dia, eu vou contar uma passa de passa. Pelo 095, contato radar no decolagem, eu tenho um 3 de metais, após direita, Viargo. 6 de metais na sua, após direita, Arma. Bom dia, eu vou Número 095, tráfego 2 horas, 19 milhas, mesmo rumo, cruzando no Zona Bezerra, extensão 180, 1472. Tudo aconteceu de meter para 2005 para prosseguir na subida, até a próxima rota. Afirmo, 2, 1 na 0, 2. Número 095, tem comandante radial 260 no Zona Salvador. E a faixa na 260 no Salvador, 1 na 0. Agora 95, tráfego em contexto agora na nossa posição de 1 hora, 18 milhas, mesmo ela cruzando o nível 95. Ah, ok, gente, porém ainda não recebe o notificado. Agora 95, forma a volta subida. 2.500, né? 2.500, manter a razão máxima, as 2.500 para 3.000. Ah, a gente está mantendo um pouco mais agora, mas... Restrito 150, 2223. Passando 2223, tem como limite mantendo o 150 por mais 20 milhas. Ok, 150, 20 milhas, 2223. Pelo 095, 300, Alessa. Passando do 2223, conforme a restrição do nível 950, subindo até o nível 180. Ok, subindo 180, 2223. Pelo 095, está autorizado para moto. Ótimo. Pelo 095, prende moto. Moxo, Mike, Oscar, Tatá, Sierra, Oscar. Ah, ok, Moxo. Bom, na 0, 9. Pelo 095, chama sempre você, senhor, 26, decimal 0, ou perto, número 28, decimal 8. 260, 0, 2, 2, 2. Chamei 323, oceano da instrução, chegada bom, subida para 4.000 pés. Cancela das instruções de velocidade e atitude na posição bom, se o ajuste no 0.0. Autorizado, 4.000 pés, chegada bom, se eu chamei 623. Pelo 2223, estamos sempre no C, segundo 26, decimal 0, em caso negativo, 28, decimal 8. 260, 0, 28, 8, boa. 779, bom dia, autorizado ali a área com a pista no 0, vento 1 no 909, 929. Bom dia, Nero, qual 23, estabilizou? Afirmativo. Chama o PRN 8-95, 6323. 2-4-5-2-3. Chama Recife, número 28, decimal 35. Presente, agora, 6-3, 6-3, tráfico avistado, pistola 0, pelo autorizado, vento 1, 90 graus, 129, altíssimo 020. Positivo, 6-3, a pista, pode chegar de ponto, problema. Antes ligou o 960, vista luz. Ainda não resolve. Gente, já faz como visual algum 960, chuva leve sobre o campo. Faz como visual algum 960. Deu 9891, desça para 3.000 pés, ajuste MEI 20 e reduza para 2.009. MEI 20, 2.009, igual, vai tratar. Autorizado, costuma 0, vento 230, 08, mais. Autorizado, pouso 1090, 1090. Então a gente leva essa fatura para ele, por favor. Já está. Obrigado. A 312, no centro de Cícero, no número de meia decimal, 85. São Jorge de Novembro, autorizado voar direto do China, porém ainda mantendo o número 2. Manda direto, mantendo no pé, Novembro. Igual no 60, no solo, no 2. Libera direito no 2019. Direito no 2019, gol. Possibilidade de separação para o salo da Renata 22? Esquerda na proa 105. Esquerda 105 agora, 2171. 1891, estamos junto de 240 graus com 8 nós. Estanhoso 28, procedimento ILS de 1. Da presente curva direita na proa 105, voou 30 para processar a chegada de Pipiona. Desça para 4.000 pés e ajuste na 00. Para 4.000 com meio 20, chegou. Boa noite, Mariana. Capitão de Ecos e Lima Zenga, autorizado a ascensão para o nível 105, quando possível chamado para pouso. Ecos e Lima Zenga. 340 copiado, Ecos e Lima Zenga. 2171, conseguimos para executar o ILL 78, pista 200? Afirmativo, 2171. Pode ser para 2000, 2171? Afirmativo, desce para 2010. Após autorizar o ILL, desce para 2010, registro no 020, exemplo de 240 com 7 nós no momento. Assente, com 2171. No 71, no teto de 1.700 pés, visibilidade de 8 km, chuva leve e sobre a pista no zero. Paciente, eu dou um no 71, o representante tem condições de voar o seu navio por 3.3 e completar procedimento ele é o 76 para 3.2. A intenção é de manter a proa e mais um 2.1.3.4, pode ser? Confirma, 2.1.4? Salvador, 3304, pode estar pronto. Só um visual com a pista 2271. Deixa eu pensar, 295, boa. 21, estabilizado na área 7828. Gente, eu vou precisar no 71, avistado, ponto autorizado, pista 28, vento 230 graus, 099. Autorizado, ponto 28, ponto 2171. 189, ano final, baixa de travado, campo aqui. Esse voo 1-8-9-1 avistado, pouso 3-0, pistola 2-8, 230 graus, 079. Esse pouso 2-8, bom, 8-9-1.